Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô! Alô, vovó! Agora pela Rede USP de Rádio, com as músicas tocadas no rádio da vovó, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Pedida que está no ar, em seu 14º ano consecutivos, por esta emissora e agora também pela Rádio USP FM São Paulo, Rádio USP FM Ribeirão Preto, esta em 107,9. Na abertura, nesta manhã de domingo, nós vamos atender ele que reside no bairro Barra Funda, lá na super nossa Pauliceia Desvairada, ele que é o senhor Marques Michetti, que está conosco nesta manhã. Ele nos envia um simpático e-mail e diz que a Supercap também amanhece ao som desta pedida sonora. Para ele, seu Marques Michetti, o conjunto que era formado por 6 cegos, arranjo aqui do Chico para vozes, Maestro Portinho fazendo a roupagem musical, titulares do ritmo, conjunto enfocado, do musicólogo Ari Barroso, Inquietação, que pérola maravilhosa da música popular nossa. Ainda na pedida, em roupagem Radamés Inátali, regendo a lira de Xopotó, do Juventino Rosas, esta belíssima valsa Sobre as Ondas. Tudo isto para o senhor Michetti, que reside lá na Supercap, que ainda quer ouvir dele, Valdique Soriano. Não se assustem, Valdique Soriano também é autor de pérola maravilhosa, que é esta com este título, com a Maria Creuza, dele Valdique Soriano, que nós recomendamos esta pedida sonora para os nossos ouvintes, Tortura de Amor. E no abismo despencar por um amor qualquer. Quem no acesso da paixão entregou o coração a uma mulher. Não soube o mundo compreender, nem a arte de viver, nem chegou mesmo de leve a perceber que o mundo é sonho, fantasia, desengano, alegria, sofrimento, ironia. Nas asas bregas da ilusão, nossa imaginação pelo espaço vai, vai, vai, sem desconfiar e mais tarde tá, para nunca mais voar. Que mais tarde cai para nunca mais voar. que a noite está calma e que a minha alma esperava por ti. Apareceste afinal, torturando este ser que te adora. Volta, fica comigo só mais uma noite. Quero viver junto a ti. Volta, meu amor, fica comigo. Não me desprezes, a noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossa vida. Quero viver por toda a vida pensando em hoje ti. Que a noite está calma e que a minha alma esperava por ti. Apareceste afinal, torturando este ser que te adora. Volta, fica comigo só mais uma noite. Quero viver junto a ti. Volta, meu amor, fica comigo. Não me desprezes, a noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossa vida. Quero viver por toda a vida pensando em ti. Jardim, um coreto, a música e a saudade. Junte-te aos bons e serás um deles. Junte-te aos maus e serás pior que eles. Junte-te aos nostálgicos e curta um jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail, gente ouvinte, para que você solicite músicas: uspfm@sc.usp.br. Mas nesta manhã, nós vamos com música, pois a pedido é música. Ele reside em Araraquara, a Avenida Brasil, é. É ele, o nosso gentil ouvinte divino Silveira Lopes, que está em nossa sintonia. E nesta manhã de domingo gostaria de ouvir com Sônia Santos e grande Otelo, saudoso grande Otelo do nosso teatro, do nosso cinema e também do nosso rádio. Aqui nesta gravação antológica, Sônia Santos e Grande Otelo cantam do E. Ferreira, composição que tem como título Quem É? Ainda para ele, o Sr. Divino Silveira Lopes de Araraquara, em nossa sintonia, nós temos esta gravação feita pela Nilce Calho, que nasceu em Brasília. Essa gravação foi feita quando ela tinha apenas 8 anos de idade, aqui com o conjunto original Época de Ouro, Nilce Calho de Dília. O seu bandolim, do Pixinguinha, a composição Naquele Tempo. Quem é que muda os botões da camisa? Quem é que diz um adeusinho no portão? E de manhã não faz barulho quando pisa? E quando pedes qualquer coisa não diz não? É que sempre dá um laço na gravata? Quem é que arruma teus papéis na escrivaninha? Quem é que faz o teu bifinho com batatas? Estraga tanto as lindas mãos lá na cozinha. E no entretanto é só você que não me dá. E ainda descobre sempre em mim cada defeito. Pois é, talvez porque eu sou muito sua amiga e nunca estás por isto mesmo satisfeito. Quem é que reza por você lá no oratório? Quem é que espera por você sempre chorando? Quem é que sabe que lá fora no escritório e acredita que estivestes trabalhando? Quem é que trata dos botões da tua roupa? Quem é que mais economiza luz e gás? Quem é que sopra no jantar a tua sopa? Quem é que diz no telefone que não estás? E no entretanto você pensa em me deixar. Leva dizendo que sou qual, não sei o quê. E no entretanto você vai me abandonar. Mas é porque eu sou louquinha por você. Quem é que paga costureiro o ano inteiro? Quem é que aluga um automóvel todo mês? Quem é que paga o seu chateau com empregado? Quem é que gasta os pobres todos de uma vez? Quem é que vive esbodegado, abofinado? E que trabalha noite e dia sem parar? Quem é que topa o seu luxo extravagante? Anda sem ter meu niquelzinho pra gastar. Não, entretanto, é só você que não me liga. Todas as outras estão querendo meu amor. Se eu fosse um pouco mais fundo e menos trouxa, você me dava com certeza mais valor. Quem é que finge que não deu o seu namoro? Quem é que dorme se você quer passear? Quem é que espera por você sempre sorrindo? Cochilando fica às vezes sem jantar. Quem é que traz os embrulhinhos todo dia? Quem é que compra tanta coisa na cidade? Quem é que não me liga nem um bocadinho? Quem é que faz comigo assim tanta maldade? No entretanto, aturo tudo tão quietinho. Fico calado sem dizer nada a ninguém. Você precisa dar valor ao meu carinho. Precisa ver que finalmente eu sou alguém. E no entretanto você pensa em me deixar. Tava dizendo que sou qual, não sei o quê. E no entretanto você vai me abandonar. Mas é porque eu sou louquinha por você. Thank you.